Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui no 101.3 FM. O meu nome é Tuizo e estamos chegando, infelizmente, no último bloco do programa. É uma pena. Porém, a gente vai ouvir algumas músicas ainda aqui, quatro músicas ainda a gente tem para ouvir nesse bloco. Recapitulando, é um programa especial que eu estou fazendo em homenagem à voz, a voz que todos conhecem, né? A voz que todos conhecem, não, a voz que todos ouvem, a voz que acompanha todos os ouvintes nas noites de quarta-feira e nas tardes ensolaradas de domingo. Oh, que saudade da voz! Mas, enfim, ela não pôde participar desse programa nessa edição do programa, nessa semana. Mas essa semana é o aniversário dela e eu resolvi presenteá-la com essa seleção maravilhosa de músicas da lista de músicas particular dela. E estou solitário fazendo programa, sozinho aqui. E a gente vai embora, né? Porque que sentido tem continuar aqui sem a voz, né? Que saudade da voz. Não, mas ela não pôde participar mesmo desse programa. Foi um imprevisto que aconteceu de última hora. Acontece, coisas assim acontecem, mas enfim. Vamos de som, né? Pra acabar o programa aqui. Muito obrigado pra quem acompanhou o programa até agora. Vocês são heróis. Parabéns pra vós, né? Muitas felicidades. Que seus 31 sejam 31s. Nossa, que bosta, né? Mas tudo bem, é falta de inspiração. Enfim, a voz me inspira. Se ela tivesse aqui, eu estaria muito mais inspirado. Admito. Vamos de música, né? Então, a gente abre esse bloco com David Bowie e a música Heroes. E por falar em Bowie, né, dia 31 de janeiro, nesse mês, lá em São Paulo, no Museu da Imagem e do Som, vai ter uma exposição, né, uma exposição do David Bowie. Tá tendo uma exposição do Stanley Kubrick, agora vai ter uma exposição do David Bowie. Sempre tem coisas legais lá, né? E depois a gente ouve Nina Simone com Cherish, que é uma música linda. Eu tenho certeza que Nina Simone, para a voz, é um dos auges, um dos picos da inspiração artística de vida, né? Até. Depois a gente ouve Maisie Star com Five String Serenade, uma música muito linda, bluesão mesmo, assim. E a gente fecha o programa com a maravilhosa Nights in White Satin, da banda Moody Blues, lá da década de 60. Pra fechar mesmo com chave de ouro, né? E é isso. Parabéns pra vós, de novo. Semana que vem ela tá de volta aqui no programa e a gente já mata a saudade dela, né? E pra vocês ouvintes, um beijão. Muito obrigado pela audiência. Uma ótima noite de quarta-feira pra quem é de quarta. E uma excelentíssima tarde de domingo para quem é de domingo. E logo mais tem mais. Até! feeling that I have hiding here for you and Sean. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Cherish is a word that more than applies to the hope in my heart each time I realize that I am not gonna be the one to share your dreams, that I am not gonna be the one to share your schemes, that I am not gonna be the one to share what seems to be the life that you could cherish as much as I do yours. Oh, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. Oh, I could say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other girls who say they loved you with all the rest of their lives, when all they wanted was to touch your face, your hand, and gaze into your eyes. Cherish is a word I use to describe all the feeling that I have hiding here for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. And I do cherish you. And I do cherish you. Cherish is a word. Betty. And on my easel I drew, while I was thinking of you. And on the roof of my head, and came my five-string serenade. In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth, I can't say anymore, 'cause I love you. Try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you. Thank you. gente, hoje eu tô com um problema... Dictivo. Dictivo, então vocês percebendo. Desculpem, tá? Ela chupou muita groselha.